sei que Jesus é o caminho que vai para o céu, este santo lugar. Que só entrarão os remidos, que a vida eterna sempre gozará. Se vou nas sendas traçadas que ele traçou, Jesus o Senhor, se vou nas sendas traçadas que ele traçou, Jesus o Senhor. Jesus é a vida, quem nele confia jamais morrerá. O corpo tornando-se em pó, no último dia ressuscitará. Se vou nas sendas traçadas Jesus o Senhor, se vou nas sendas traçadas que ele traçou, Jesus o Senhor.